Caravana Cash. Embarque você também nessa caravana. Caravana Cast 2020, o mais novo podcast sobre aquela temática jurídica. Falamos diretamente da caravana jurídica, por isso que o nome é Caravana Cast. Meu nome é Petrônio Ataíde, sou advogado e estou aqui com meus amigos que vão engrandecer ainda mais esse debate. Muita alegria, muita satisfação, meu querido Petrônio. Meu nome é Breno de Mello, sou advogado empresarialista. Estou aqui ao lado do meu querido Petrônio, do meu querido Edgley II, para começar esse projeto. Embarque você também nessa caravana. Boa noite, meu amigo Petrônio. Boa noite, meu amigo Breno Mello aqui. Quem fala é Edgley II. E um prazer imenso estar aqui com vocês nesse projeto aqui, nessa caravana, algo que vai ser muito sucesso, muito enriquecedor para tanto para nós, como atuantes do direito, advogados, como para as pessoas que irão ouvir isso, que nós possamos passar isso aqui da maneira mais clara e justa possível. Temos nosso amigo por telefone, ele, Arley Lacerda. Fala aí, meu irmão. Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arley Lacerda. Satisfação estar aqui no Caravana Cast junto com vocês. Verdade, meus amigos. E o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos tratar sobre assédio sexual e importunação, porque é um tema que está em voga aí diante de tantas campanhas que a gente observou durante o período carnavalesco, né, meu amigo Breno, meu amigo Edgley. Muita repercussão do caso. Além disso tudo, tivemos situações no Big Brother que é interessante a gente trazer aqui para comentar. Não, com certeza, Petrônio. É um tema que é de suma importância ser discutido em todas as esferas, ser discutido para todos, né? E aí, o que é que comumente está sendo veiculado na mídia? Termos que são equivocadamente utilizados para designar determinadas condutas. Verdade, verdade. É muito comum a gente ver aí a questão do assédio, da importunação. A grande maioria não sabe a diferença e tratam isso como crimes iguais, mas que na realidade não é. É preciso, Petrônio, entender que há tipificações diferentes para diferentes condutas, né? Então, assim, por exemplo, a gente vê o caso do Big Brother Brasil, que está aí passando exemplos em voga de situações com diferentes candidatos lá que estão abusando, né? Ocorreu assédio, ocorreu importunação, ocorreu ato libidinoso. Isso é que precisa ficar claro para a população, para que todos entendam o que de fato está ocorrendo. Verdade, Breno. Uma coisa que a gente tem que entender, principalmente, é a questão por que a gente diferenciar o assédio da importunação. Vejam só, o assédio, a gente está falando de um grau hierárquico ou de alguma subordinação. Então, normalmente, o assédio sexual a gente trata no ambiente trabalhista. Ou então, no caso, por exemplo, a gente vinha comentando antes, de um professor para com sua aluna, porque ali há um grau de hierarquia. Então, no caso Big Brother, todos são iguais. Então, verdade. Se todos são iguais, a gente não pode falar de assédio. Verdade. Então, assim, apesar de que eu tenho uma sugestão. Olha só, Diego. Imagina a situação. Um dos integrantes é líder. E aí? Não tem uma hierarquia não, Breno? É complicado aí, né? A gente recentemente aí teve aí vários exemplos de candidatos aí. O Patrick, que foi o primeiro, agora o tal do Daniel, que tá aí sendo, rapaz, acusado. Tá ligado aí, hein? O Pyong também, né? Rapaz, é porque é o que se fala no momento, né? A gente liga a televisão, o pessoal tá tudo discutindo isso nos grupos. Eu não tô entendendo que movimento esse ano esse Big Brother tá tendo, mas a percussão tá grande, né? Tá grande. E aí a gente precisa entender, a população precisa entender o que é que tá ocorrendo. Então, assim, o que ocorreu até o presente momento foi importunação sexual. Verdade. Então, assim, até para o pessoal que está escutando agora entender, essa situação que está ocorrendo no Big Brother, de fato, é importunação sexual. Tanto no caso do Patrick, né, quanto no outro caso mais recente, foi o Daniel, não é isso? Isso. Ah, o que está passando aí, pelo menos nas notícias, é que o Daniel tinha passado a mão em partes que não deveria passar, né? De quem? De quem? De uma jovem lá, a tal da Gisele. Gisele, rapaz. Isso. Advogada, né? Colega nossa de, verdade, de profissão. Verdade. Não faça isso mais, hein, Daniel? A gente isso. Vai correr atrás de você, meu amigo. Não pode. Vamos ter uma dúvida. Esse crime aí de importunação, vamos tratar como crime, ele precisa... A vítima tem que ir atrás ou o Ministério Público sozinho, ele já pode iniciar um processo criminal? Houve uma grande mudança, meu querido Petrônio, na legislação, porque o nosso Código Penal, ele precisa de uma atualização imediata da década de 40, não está alinhado à nossa época. Mas o legislador conseguiu, no ano de 2018, com a lei de 13.718, trazer uma grande mudança, né? Verdade, meu amigo Breno. É muito comum a gente ver aí as pessoas não entenderem, a população não entenderem a questão de... Ah, eu vi uma pessoa ali sendo importunada ou assediada e será que eu posso, por aquela pessoa, ir na delegacia e de repente fazer uma denúncia? Mas a gente vê claro que isso pode, né? Porque ela é incondicionada. O Ministério Público pode, tanto o Ministério Público quanto quem presencia também pode denunciar. Perfeitamente. Isso para o pessoal que não é do ramo de direito, essa ação pública incondicionada, ela depende unicamente do Ministério Público, ou seja, não precisa ter o consentimento da vítima. Então a vítima não tem que chegar lá e dizer, olha, eu quero que meu processo ande. Não, basta o Ministério Público tomar para si o processo e dar continuidade, né, na ação criminal. Isso não é condicionado à representação da vítima. A vítima não precisa ir à delegacia e condicionar essa representação ao crime. Então esse foi um grande avanço com a Lei 13.718, tenha dúvida, que tipificou a importunação sexual. Então qualquer pessoa que testemunhe, que veja uma mulher sendo importunada sexualmente, pode sim ir na delegacia, prestar queixa, e isso é preciso para que esse tipo de prática seja abolida aqui, não só no nosso país, mas... Porque se trata de um crime grave, né? Importunação sexual, algo que você olha assim, você fica abismado, porque é algo que fere o direito de uma pessoa de simplesmente ter algo ali violado. E um caso muito comum que eu estava comentando aqui entre vocês é a questão que o deputado Túlio Gadelha botou. A luta da mulherada está valendo a pena. Não vi até agora nas ladeiras de Olinda aqueles donzelos que puxavam as meninas pelo braço para beijar. Existe progresso nas ruas e no carnaval. É interessante o que o Túlio falou aí, porque a propaganda foi grande, né? Da questão do... Agora foi propagandeada a questão do assédio, né? Mas na verdade a gente está falando de importunação, né, Digley? Exatamente, e ele fala justamente dessa luta, né, das mulheres em querer algo que banir, né, vamos dizer assim, outros que antes praticavam isso, que importunavam outras mulheres, e isso é um grande avanço. Ah, não tenha dúvida, eu realmente, diante dessa situação e vendo que o pessoal está apostando bastante, de que diminuiu consideravelmente esses empurrões, puxões de cabelo, né? Sim, sim. Aqueles beijos sem consentimento. Que era muito comum. Muito comum no carnaval. E não ainda só, bem, né? Isso é um avanço da nossa população, né? Um avanço da sociedade. Verdade. Não só no carnaval, meu querido Petrônio, mas também é algo que é diário, constante. Você veja a questão das mulheres que todos os dias tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus e encontram esses meios de locomoção lotados e sempre tem um ou outro indivíduo que se aproveita da situação para querer importunar, né? Então já tem até relatos de pessoas que foram expulsas desses meios de locomoção, né? E também a questão do metrô em São Paulo, que há vagões exclusivos para mulheres, justamente para que sejam... Excelente iniciativa. Muitas vezes a gente olha, como você citou o exemplo aí, nesses grandes veículos de locomoção, um ônibus, um Uber, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa, será que seria encostar ou algo assim? Mas até uma troca de olhares diferente, concordam? Vamos dizer, da pessoa que está importunando a outra, um gesto, sei lá, de repente uma língua nos lábios, só olhando para outra pessoa. Seria, na minha visão, Edgley, isso aí se caracteriza uma ameaça, né? Uma ameaça. Acredito que todo o ato que gere desconforto. Então, perfeito, o desconforto da vítima é latente. Então, assim, aqui não está uma caça às bruxas ou uma busca por um puritanismo. Não, não é nesse sentido. Então, assim, é trabalhar. Você está reparando o desconforto da pessoa. Parou. Sentiu importunada, né? Com essas situações que a gente debateu aqui, existem dois meios para você denunciar. Tanto o 190, que é a polícia normal, quanto o 197, que é uma linha unicamente para esse tipo de denúncia. Então, serve como de utilidade pública, né? Isso que a gente está falando, porque se aconteceu, não deixe para lá. É melhor você ir atrás para que isso não volte a ocorrer com outras pessoas, né? Então, se sinto importunada, liga 190, liga no 197, que aí faz a denúncia e aí apura também, né? O ideal é ter meios de prova também. A gente fala assim que hoje está tão fácil provar, né? Hoje a gente, uma fotografia, um vídeo, uma câmera daquela empresa de ônibus, da empresa do metrô, né? Isso aí a gente consegue caracterizar e demonstrar que houve sim uma importunação sexual. Com certeza. É, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Caravana Cast, eu queria iniciar esse bloco aqui falando e citando a frase do poeta. Daqui a 9 meses você vê o resultado. Existe uma coisa, meu amigo e minha amiga, chamada alimentos gravídicos, especificamente para você, meu amigo. Você que não conseguiu passar por essa festa do carnaval, essa festa do Satanás, que você não conseguiu passar em branco, você teve que marcar algum encontro ou alguma coisa, vou falar para você 2 palavrinhas que vão te marcar para sempre, viu? Alimentos gravídicos. Você é obrigado a destinar e assegurar que a sua criança, o seu rebento, ele tem uma gestação saudável e segura. E ainda convém ressaltar mais o seguinte, meu querido. Olha só. Aquela mocinha ali que você não respeitou, que você não agiu com a devida diligência, ela não precisa de prova robusta de nada, meu amigo. Continuando na temática do carnaval, meu querido Petrônio, meu querido Adley, vamos tratar aqui sobre um assunto que todo carnaval é discutido. Os aniversariantes do mês de novembro. O que seria isso, meu amigo? Muito bem, os aniversariantes do mês de novembro. Pergunte aos seus pais. Vocês nasceram ou em Olinda, Salvador, ou no bloquinho do Rio de Janeiro? Isso. Na Muriçoca do Miramar. Talvez, né? Talvez esse ano não, porque esse ano foi uma chuva de torá, viu, meu amigo? Então, rapaz, você foi pra lá, pra Muriçocas? Fui, mas voltei debaixo d'água, quase dentro de um barco. Eu vi lá você curtindo nos stories. Não deu, porque foi chuva demais. Então é mais fácil os concebidos agora de novembro de 2020 serem de Olinda, de Salvador ou do Rio de Janeiro. Isso. Mas veja só, a gente tá falando dos concebidos, mas antes de nascer, se reconhece quem é o pai, a mãe tem direito a pedir os alimentos durante o período de gravidez, não é isso? Como é que é chamado esses alimentos mesmo? Claro, com certeza. Os alimentos gravídicos, isso aí é uma temática muito importante, porque existem custos e gastos anterior à concepção da criança, né? Então, toda parte de saúde, toda parte de a alimentação, a parte nutricional da mãe é preciso... Tem os custos anteriores ao nascimento, né? Mas peraí, antes mesmo de saber que é o pai... Rapaz, veja só, do jeito que está a lei, né, dos alimentos gravídicos, ela fala que tem que ter pelo menos algum indício de paternidade. Ela não fala na certeza da paternidade. Então, se a gente entende que o pai é aquela pessoa porque teve algum relacionamento com a parte, ele pode ser obrigado, sim, a pagar os alimentos gravídicos. É aquela história, o pai tem que pagar antes do ratinho abrir o exame de DNA. É algo bem delicado, né? Porque se a gente for ver no carnaval, nessas curtidas aí, uma mulher sai com vários homens, e aí, como é que fica? Quem é o pai? É você? É aquele? É, mas se demonstrou que teve um relacionamento, ela pode, assim, não vai poder pedir de todos, né? Porque vai ficar muito claro, até porque na justiça tem um comando que eles conseguem verificar o tanto de ações que a pessoa tem, né? Se tiver várias ações de alimentos gravídicos contra vários réus, aí vai ficar fácil identificar que é alguma tentativa, né, de se locupletar. Mas se ela tem certeza de que o pai é aquele, futuramente, se for descoberto que ele não é, já pagou os alimentos gravídicos, né? Claro, e fica o alerta também para aquele jovem que se animou do carnaval e saiu com várias mulheres, né? Se for executado mais de uma vez aí, vai ter que arcar. Eu vou colocar no link aí da descrição, tem um post aqui muito interessante, que é o do papodepai.com, que fala dos filhos de carnaval. É interessante aí para o nosso público ouvinte aí do podcast, para entender também essa temática. Ele traz algumas comparações, né? Durante o carnaval, de quem está nascendo realmente nessa fase aí do mês de novembro. É interessante, segue o link aí para vocês também entenderem um pouquinho e entender por que a gente está rindo aqui também. Recomendamos, né? Eu acho que o método mais contraceptivo é justamente que o pai, antes de visitar a sessão de camisinhas, visite a sessão de leite nã, que você vai ver o preço do leite nã e vai comparar com o preço do preservativo. Será que está valendo a pena comprar o leite nã? Verdade. É uma comparação. É, meus amigos, os alimentos gravídicos, né? A gente vem tratando sobre eles. Eles são calculados a partir do gasto efetivo que a gestante tem, né? Porque, na verdade, não adianta ela pedir muito de alimentos nesse momento. Porque se ela pedir muito nesse momento, ele não vai ser acatado, né? Vai ser acatado exatamente o custo que ela tem da gravidez. Existe uma lei própria da lei dos alimentos gravídicos que garante cobertada tanto pelos custos que ela teve com enxoval, com fraldas, etc., para, de alguma forma, garantir até o nascimento desse... É, a gente está falando aqui da lei 11.804 de 2008, né? Então, essa inovação legislativa de 2008 para cá não é tão antiga, hein, Breno? Não, a gente está falando aí de uma inovação de 12 anos atrás aí. Você percebe que há uma preocupação no legislador em dar um amparo à mãe e uma preocupação lúcida, Petrônio e meu querido Adley. Uma preocupação muito lúcida por conta que é uma fase que requer o cuidado não só da questão dos exames, da parte médica, mas da questão do tratamento psicológico, da questão de terapias que são necessárias para um desenvolvimento tranquilo de uma gestação. E deixa eu dar uma palavrinha aqui com o nosso amigo Arley. Arley, o que é que você tem a comentar aí sobre esse caso? Aconteceu. Tem que ser homem pra assumir, rapaz. Tem que ser homem pra assumir. Homem pra assumir. Daqui a 9 meses você vê o resultado. Lembre-se, quando as coisas acontecem lá fora, não lembre só do seu advogado na hora de resolver um problema. Evite esse problema. Faça uma gestão dos seus problemas, porque senão você vai ter uma gestação de algo que você não planejou. Filho nunca vai ser problema. O amor nunca vai ser problema. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu jeito e tudo tem sua hora. Cuidado aí, meu amigo, minha amiga. Cuidado só, protejam-se, evitem coisas e evitem situações. Aquele abraço e fiquem com Deus. Continua com vocês, meus amigos aí do estúdio. Pois é, pessoal, sobre esse tema, até falei essa semana na coluna da CBN, sobre alimentos gravídicos. Vou colocar aí para vocês escutarem um pedacinho. Qualquer coisa, acesse cbnjoaopessoa.com.br. E fica a dúvida, será que durante a gestação já é possível solicitar a pensão alimentícia? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Petrônio Ataíde. Muito boa tarde, Dr. Petrônio. Boa tarde, Carla. Um prazer novamente estar aqui. Foi bem de carnaval? Passei do mesmo bloco do suetone, né? O bloco dos resfriados. O bloco dos resfriados hoje aqui. Bom, vamos falar desse assunto que realmente eu acho que é uma dúvida, lógico que não é só na época do carnaval, mas infelizmente essas relações acabam acontecendo ao longo de todo o ano, mas a gente pegou esse gancho para falar desse momento que tem demanda, né? Muitos exames, enfim, tem um custo muito grande para a mulher e às vezes o homem não acaba participando nem afetivamente e nem financeiramente. Como é que funciona essa relação? O que que a lei diz sobre isso, doutor Petrônio? Existe uma lei própria sobre esses alimentos durante o período de gestação, que a gente chama de alimentos gravídicos. Eles são devidos, sim, Carla. E, assim, a gente sabe o custo que tem hoje durante uma gravidez. Já é possível fazer um teste de DNA durante a gestação? Não é indicado o teste de DNA porque ele é muito ofensivo à criança, né? Então, normalmente, não se indica. E a justiça vem negando os pedidos de DNA, mas o mínimo indício de prova, qual seria, né, Carlos? O mínimo indício de prova é você, algumas conversas no WhatsApp, fotos, alguma demonstração de afeto entre as partes que demonstre que chegaram a... Quem determina o valor dessa pensão? Infelizmente esse caso, obrigatoriamente, ele tem que ir para a justiça. Então quem vai determinar esse valor é o próprio juiz. Assim como numa ação de alimentos comum, procura-se um advogado, ingressa-se na justiça e ele vai determinar, porque a diferença dos alimentos comuns para os gravídicos é que os gravídicos, eles são unicamente naquele período de gestação, ou seja, é avaliado o custo total. E aí, depois que a criança nasce, é preciso entrar com uma nova ação para pedir a pensão para a criança? Excelente pergunta. Em 2017, o STJ afirmou um entendimento de que essa renovação era automática, porque a lei de alimentos, ela fala unicamente de alimentos gravídicos, ou seja, só para aquele período de gestação. Mas em 2017, o STJ emitiu uma decisão de que é convertido automaticamente, ou seja, se foi determinado meio salário mínimo, um exemplo, se não for feito nenhum outro tipo de ação, ela continua naquele mesmo valor. mas tanto pode aumentar como pode diminuir, desde que entre com a ação de revisão, que a gente chama de revisão de alimentos. E o pai pode entrar com essa ação também, pedindo a revisão? O pai pode entrar pedindo para diminuir, a mãe pode entrar pedindo para aumentar. Assim como o pai também pode entrar com investigação de paternidade, uhum, para saber se de fato o filho é dele. Mas enquanto tiver indício de que ele é o pai, ele tem que pagar, tem o dever de pagar o valor de pensão durante o período de gestação. Esse teste de DNA, ele é obrigatório ou ele é opcional para o casal? Vamos lá. Se o pai pede para a mãe fazer o exame de DNA e ela se nega, existe hoje uma determinação judicial, não é lei ainda, mas é um entendimento judicial de que ela é presumida. Então, uhum, se a mãe se nega a fazer o DNA, presume-se que ele não é o pai. A mesma coisa se o pai se nega a fazer o DNA, presume-se que ele é o pai. Então, o ideal para quem litiga nesse tipo de processo é, de fato, fazer o exame de DNA. Aí você não deixa nenhuma dúvida mais. Se assustou aqui, como assim, se após o nascimento da criança, o suspeito de ser o pai pagou a pensão alimentícia e os gastos com remédios, só terá devolvido o dinheiro dos gastos com remédios e exames? A parte que pagou da pensão alimentícia não será restituída porque a mãe precisava dessa ajuda, mesmo acusando o homem errado de ser o pai? Isso é o Trajano do Belo. Excelente pergunta, Trajano. Isso foi uma parte vetada da lei, essa devolução do valor, caso não seja o pai. Então, legalmente falando, realmente não tem o direito de devolver esse valor. Agora, eu entendo que judicialmente, se você provocá-la judicialmente com ação de reparação, tanto por danos morais como materiais, eu acredito que se ela mostrou que lhe enganou de fato, que houve um engano da parte, ela tem que ser ressarcida. Não por essa ação de família, como a gente chama. A gente entra diretamente com ação civil, uma ação de reparação por esses danos causados. Bom, o ideal para todo mundo, né, principalmente para a criança, é que não precisasse de tanta burocracia, de tanta briga na justiça, porque isso, com certeza, para a criança, que é o mais importante, seria o melhor, verdade, né, doutor? Verdade. E a justiça hoje, ela preza pelo bem-estar da criança. Então, até o Estatuto da Criança e Adolescente diz a criança em primeiro lugar, acima de tudo. Por isso que ela merece, tem o dever de receber, tem o direito, aliás, de receber essa pensão durante a gravidez também. Doutor Petrônio está aí de toda quarta-feira tirando as nossas dúvidas aqui na coluna Entendendo Direito. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem, Carla. Muito obrigado. Pois é, meu amigo, com certeza. É uma situação que está cada vez mais comum no dia a dia e pouca gente sabe dos alimentos gravídicos. Acha que só tem direito quando a criança nasce, mas realmente é durante todo o período de gestação. Então, ocorreu a gestação, a mulher já entra diretamente com o pedido no judiciário, esse pedido de fato tem que ser no judiciário, para requerer os alimentos durante esse período de gravidez, para poder sustentar tanto o pai quanto a mãe a gravidez toda. É verdade. E aí no final, como é, a gente muitas vezes nos perguntamos, quando há o nascimento, é feito o exame de DNA, e caso se comprove que esse indivíduo não era o pai, como é que é procedido? Vamos lá, na lei não dá essa possibilidade de reter os alimentos, de receber de volta aquilo que foi pago, porque os alimentos é do custo do menor, então esses alimentos não são devolvidos, mas eu entendo que cabe uma indenização por ele ter sido enganado. Tanto os danos morais quanto os danos materiais que ele sofreu durante esse período. Verdade. Isso, se a pessoa fizer questão e se sentiu ludibriada ou usada, eu concordo com o seu posicionamento, Petrônio, por conta que ele dispendiou um gasto e se ele não foi o pai e fez questão daquilo, ele não tem obrigação para com aquela criança. Né? Isso vai muito da se... Não foi o caso dele requerer aquilo judicialmente. Mas também trata da questão de lembrar que as campanhas estão em voga, preservativos são distribuídos gratuitamente em todos os postos de saúde. Então, assim, é uma questão que... Né? Existe uma situação também que me lembrei aqui. E se for continuado, né? O pai não quis mais o exame de DNA, né? Ficou satisfeito, gostou, achou o filho lindo, achou a cara dele, né, quer continuar. A pensão continua ou tenho que entrar com uma ação nova? No caso, a pensão ela é renovada automaticamente. A gente vai linkar aí também para vocês uma decisão do STJ que fala sobre o tema, que é imediata é automática, aliás, a conversão dos alimentos gravídicos em alimentos comuns e alimentos definitivos. Então, ela é a renovação automática. Mas eu estou achando baixo, porque meu custo com a gravidez é um e o custo agora com o menino é outro muito maior. Aí entra com a revisão de alimentos, não é isso, Adilson? Exatamente. A ação de revisão de alimentos, justamente, ela visa, de alguma forma, ou aumentar ou, de alguma forma, garantir uma subsistência melhor para o filho, tanto na parte de saúde, de lazer e ajudar nas despesas futuras, né? A gente também é muito comum ver alguns casos que vieram à tona, exemplo de Wesley Safadão, né? Que de acordo aí o pai tem uma condição melhor que pode dar ao filho e a mãe, vendo isso, de alguma forma pode requerer o aumento e garantir uma vida, um padrão melhor. De acordo, o pai vive daquela maneira, o filho também tem direito de não de viver daquela forma, mas de uma maneira condizente ao padrão de vida. Verdade, os alimentos eles refletem muito a condição social vivida pelos pais, por ambos, né? Se a mãe, mesmo que não ganhe muito bem, mas o pai está ganhando muito, tem condições de aumentar essa questão da pensão alimentícia e com essa ação própria. Infelizmente, Adigley, todas essas ações que envolvem menor, né, e que envolvem alimentos, elas têm que ir diretamente na justiça. Não é uma situação que a gente possa resolver em cartório. Claro, com certeza. Apesar de haver muitas relações informais, ô, meu querido Petrônio. Inclusive, o Edgley tratou recentemente agora dessa situação, não tão recente, né, envolvendo a pensão do filho do Wesley Safadão, que aí pela assessoria de comunicação do Wesley Safadão, ele declarou justamente que só houve uma homologação do que já era tido informalmente. Então, existem muitas relações informais e, às vezes, quando há uma divergência, ou é preciso homologar para deixar tudo. Ah, quer dizer que o Wesley Safadão está pagando mais pensão, é isso? Isso. Aumentou, foi? Aumentou a pensão. Aumentou. Aumentou de quanto, hein? Olha aí. Aumentou, meu amigo, de 9 mil foi para 38 mil reais por meu mês. Meu amigo, que maravilha de pensão, hein? Isso. Tá segurado, né? O leite não do menino tá segurado. Tá segurado. Pois é, pessoal, ficamos por aqui com o Caravana Cast. Esse é o nosso episódio piloto. Espero que vocês curtam. Também serve de utilidade pública, né, para o pessoal entender como é que funciona o direito. E a gente está tentando passar para vocês uma forma mais simples, uma forma mais compreensível. Estamos adeptos a sugestões. Se quiserem mandar alguma pauta para a gente, mandem para caravanacast@gmail.com e estamos aí à disposição de vocês. Até mais, meu amigo Breno. Obrigado, Petrônio. Obrigado, Edgley. Vamos lá. Obrigado. Satisfação enorme. Valeu, estar Edgley. Aqui com vocês. Um abraço. Um abraço. Caravana Cash. Embarque você também nessa caravana.